10 mil motivos pra eu cantar. Vidas construídas com suor e lágrimas, vidas destruídas pelas automáticas. As ruas fervendo, o rádio anuncia hip-hop pra mídia, tristezas pra família. E quem construiu a favela sabe bem que a fé vale mais, só que tem um porém. Nada é tão fácil, tudo custa caro. Vivendo vai e vem, sobrevivendo básico, alimentando sonhos, buscando sua paz, fazendo tudo de bom e melhor e mais. Sonhar faz parte desse nosso universo, acreditar que amanhã tudo vai dar certo. Por mais que a chuva caia, reconstruir é preciso. Correr atrás do prejuízo, pedindo pra Deus forças pra lutar, coragem pra seguir em frente rumo ao bom lugar. Enquanto o vento sopra, a terra estremece, notícia de última hora trouxe estresse. O dia escureceu, rápido demais, você não viu nos jornais. Não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar, e luta é para uma vida inteira. É para uma vida inteira. Quando criança sonhava em ser jogador, cresci, o mundo veio, me apresentou todas as dificuldades pra quem é da nossa classe. O desgosto, a necessidade, isolado do centro, dos livros da cultura. E mesmo assim, mantendo a postura, sabemos nossa história não está naqueles livros. Sabemos nossa vida não vai ser jogada ao lixo. Depende de mim, de você, de cada um de nós. Precisamos saber fazer valer a voz. Somos muitos, mas muito mais do que eles pensam. Pelo amor, pela bênção. É preciso entender que a felicidade não é uma questão de valor, ou se for vaidade. O mundo gira e sempre a pergunta vem: quando será que a gente vai viver bem? Cada momento é único, é mágico, tudo é uma oportunidade. É lógico, a felicidade mora aqui. Acredite, ouvi o pastor falar pra mim que ela existe. Somos capazes de alcançar nossa vitória. Ninguém nasceu pra ser um derrotado sem memória. Pense nisso, seja firme, seu caráter é o que te define. Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. Eu socializo meus sonhos. Crônica Mendes, Nego Jam, poeta Sérgio Vaz, Ricardo Bap, maestro DJ Rafa. A música brasileira pede ousadia. Original rap nacional. Música pra vida. No caminho do crer e não crer, vivo na dor do milagre. Entre as brumas da uva e o vinho, sou eu que destino o vinagre. Caminho no chão em busca do céu, num fogo e água que não tem fim. Porque eu não me esforço para acreditar em Deus, esforço-me para que Deus acredite em mim.